da cidade. Os melhores filmes pra você. Rádio Cidade está procurando um menino e uma menina de 7 a 10 anos para serem os novos integrantes do maior grupo infantil do Brasil, o Trem da Alegria. Os vencedores irão à Disney World com direito a acompanhante e tudo pago para comemorar a sua entrada no trem. Passe em qualquer uma das lojas do Mapping e apanhe a ficha de inscrição para participar dessa fantástica promoção. Ah, não se esqueça de ensaiar essa música aqui. Oferecimento das lojas do Mapping com o seu festival de moda íntima. Ou você passa nas lojas do Mapping ou aproveita esse pedaço da cidade que está sendo aberto agora lá no Campo Limpo. Passa você, mamãe, papai, pegando a ficha de inscrição pro seu pimpolho, é isso aí. Chame os amigos, reúna a família, avise os vizinhos, todos para o carro, pé na tábua, tá no ar o pedágio da cidade. Põe lá no Largo do Campo Limpo com Rua Doutor João Batista Reimão no Campo Limpo até as 14h30, valendo, hein? O Furgão 969 esperando os 15 primeiros carros ou motos com o adesivo Cidade coladinho para ganhar um LP da Carly Simon, que tem a música My Romance. Lindo esse LP. E os demais que pintarem no pedágio faturam um presente da cidade. Se você passar por lá também, é claro, pode pegar o adesivo mais procurado de São Paulo. E não esquece você, mamãe e papai, pegando a ficha de inscrição para promoção Trem da Alegria Rádio Cidade. Largo do Campo Limpo com Rua Doutor João Batista Reimão, no Campo Limpo, até as 14h30. Como você, neste exato momento, milhares de ouvintes estão recebendo esta mensagem. Ao final do dia, serão quase 1,5 milhão e mais de 4 milhões de pessoas em um mês. É a maior audiência do rádio brasileiro. Podem ser os clientes que você procura. A Rádio Cidade tem sempre uma proposta sob medida para você melhor enfrentar a nova realidade econômica. Ligue agora. Rádio Cidade, 288-1687. Anote, 288-1687. 12h09 em São Paulo, uma boa tarde pra você. Tony Lammers te acompanhando até às 6. Com muito prazer aqui na ZYD854. Rádio Estéreo Cidade FM 969. Há 10 anos em primeiro lugar no coração de São Paulo. Vamos lá, começando a digital 2526981. É o telefone da cidade, tem giro, pintando logo mais às 14h30. Quero ver você aqui no ar, tá? Começando com o lançamento exclusivo da cidade, Pet Shop Boys. So Hard.